de mais de 3 mil praças e oficiais, atuando na região metropolitana e no interior do estado. Em caso de emergência, chame os bombeiros. Ligue 193. Apoio Rádio Unama. Brincadeira é coisa séria. Além de divertir também os adultos, a brincadeira ajuda a criança a crescer mais sadia, mais esperta e inteligente. Brinque com seus filhos, sobrinhos, netos e irmãos. Incentive as suas crianças a brincar com as outras. Brincando, a criança vai longe. Unicef, para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. ZYR 505, Rádio Unama FM, 105.5 MHz. Emissora Fidesa, Grupo Ser Educacional, Marituba, Pará, Amazônia, Brasil. É top, é o Unama FM 105.5. Seguindo os teus sinais, você era você, tão especial. Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal. Carioca, somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez, um que vale mais que dois ou três. De dois corações um só se fez, um que vale mais que dois ou três. FM 105.5. Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no dia em que escolhia ser vilão, e acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Mil

Unama FM 105.5. É o Nama FM 105.5. I'm falling again, I'm falling again, I'm falling.

So you make me smile, even just for a while. A melhor rádio, o Nama FM 105.5. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. FM 105.5. Unama FM informa a hora certa. 1h31. Matar não quer dizer a gente pegar o revólver de Buck Jones e fazer boom. Não é isso. A gente mata no coração. Vai deixando de querer bem. E um dia, a pessoa morreu. José Mauro de Vasconcelos em Meu Pé de Laranja Lima. Livro, a cada página uma descoberta. Uma parceria Rádio Senado. Incentivo à alimentação saudável. Da saúde, se cuida todos os dias. Acesse o Guia Alimentar para a População Brasileira e conheça as recomendações sobre alimentação saudável. Assim, você aumenta a saúde da sua família e previne doenças como obesidade, diabetes e outras doenças crônicas. Participe das ações pelo saúde.gov.br/promoção da saúde. Da saúde, se cuida todos os dias. Promoção da Saúde, SUS. É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Jornal 30 Minutos. Ecologia, meio ambiente, educação, tecnologia, cultura e comportamento. Jornal 30 Minutos. De segunda a sexta, meio-dia. É top. É o Nama FM 105.5. Thank you. Sim, todo amor é sagrado. Sim, todo amor é sagrado. Sim, todo amor é sagrado. É top! É o Nama FM 105.5. Não sei o que será de nós amanhã. Somos instantes feitos de agora. Conservo sentimentos bons aqui dentro. E o que não for eu deixo lá fora. Seja o que Deus quiser, eu vou seguir com fé. Minha paz nenhum dinheiro vai comprar. E nessa vida uma coisa eu aprendi: não leve tudo tão a sério, nada se leva daqui. Reserva gratidão no meu coração, e isso ninguém pode desmatar. Somos dilema, sou meu inimigo, meu herói. Às vezes a gente se alimenta, às vezes a gente se corrói. Oh, oh, oh, oh. Que os meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio. Oh, oh, oh. Pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio. Não sei o que será de nós amanhã. Somos instantes feitos de agora. Conservo sentimentos bons aqui dentro. E o que não foi eu deixo lá fora. Lá fora. Seja o que Deus quiser, eu vou seguir com fé. A minha paz nenhum dinheiro vai comprar. E nessa vida uma coisa eu aprendi: não leve tudo tão a sério, nada se leva daqui. Preserva a gratidão no meu coração, e isso ninguém pode desmatar. Somos dilemas, sou meu inimigo, meu herói. Às vezes a gente se alimenta, às vezes a gente se corrói. Oh, que os meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio. Pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio. Não sei o que será de nós amanhã. Somos instantes feitos de agora. Conservo sentimentos bons aqui dentro. E o que não for eu deixo lá fora. Lá fora. Não sei o que será de nós amanhã. Que será de nós? Somos instantes feitos de agora. Eu vou seguir com fé. Eu vou seguir com fé. Sentimentos bons aqui dentro. E o que não for eu deixo lá fora. Lá fora. É top! É o Nama FM 105.5. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro pra fora,